Acontece na esquina, mas tem pra que nem pago a gente. Ele era queimado, cheirava com carne. Essa mina é de quatro cachorro e tal, mas cê tá na briga. Gozou sete vezes, gozei na cara dela, parece um bucaque. Eu quero um rachete com uma dica preta. Se comigo pobre, não falta buceta. Se eu ficar rico, imagina a brilha. Vou comprar uma casa na Aparecida. Vou montar um porteiro no centro de Santos. Depois mudo meu nome pra Maciel. Foi o que eu disse, Maciel. Não, é um cafetão chamado Maciel. Como um monte chamado Desejo. Diga a coisa toda. Um cafetão chamado Maciel. Posso chamar só de Maciel? Criolo, você é surdo. Eu sou um cafetão chamado Maciel. Repita comigo. Preciso roubar Digo com minha naia. Sem duzentos vidas, sem duzentos vidas.